Começa agora na Antena Web mais uma edição de Playlist. A seguir, não perca mais uma edição muito especial de R.E.M. Fique diariamente informado na Antena Web. Seja bem-vindo ao Antena News. Informação de qualidade. A PSP realizou hoje uma mega operação de combate ao tráfico de droga. Direta e sem meias palavras. Taxas moderadoras vão aumentar para o dobro. A taxa de desemprego voltou a subir. Antena News. De segunda a sexta-feira, às 20h10, com Sara Freixo, na Antena Web. Gosta de viagens? Então a Antena Web oferece-lhe mais uma. Às terças e sábados, mergulho no tempo com Silva Júnior, num mar de recordações e de algumas novidades. Nação Roqueira é o melhor do rock, com especial incidência no Brasil. Nação Roqueira, às terças das 21 às 22 horas e aos sábados das 20 às 21, com Silva Júnior na Antena Web. Louise et Bré, um programa produzido em França que lhe traz os melhores espetáculos de música realizados em França. Curioso? Então não se esqueça de sintonizar na Rádio Antena Web durante meia hora todas as quintas-feiras a partir das 2 da manhã. Com certeza que não se irá arrepender. Louise et Bré, nas madrugadas de quarta para quinta, às 2 da manhã, na Antena Web. Quer voltar com o tempo para trás? Recorde as músicas que fizeram sucesso nas décadas de 60, 70 e 80. Desfrute dos singles que foram considerados pérolas musicais de ouro e platina. Ouro e platina. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 12 às 12h30, na Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em Playlist. At large, why should I remain? Walked away to another plant. Gonna find another place, maybe one I can stand. I move on to another day, to a whole new town with a whole new way. Went to the porch to have a thought. Got to the door and again I couldn't stop. You don't know where and you don't know when, but you still got your words and you got your friends. Walking on to another day, work a little harder, work another way. Well, baby, I ain't got no plan. Gonna float on, maybe, would you understand? Gonna float on, maybe, would you understand? Well, I float on, maybe, would you understand? Shorter and the nights get colder. I like the autumn, but this place is getting old. I pack my belongings and I head for the coast. It might not be a lot, but I feel like I'm making the most. The days get longer and the nights more green. I guess it's not surprising, but it's spring and I should leave. Songs about drifters, books about the same. The bolts seem to make me feel a little less insane. Walked on off to another spot. I still haven't gotten anywhere that I want. Did I want love? Did I need to know? Why does it always feel like I'm caught in an undertow? summer nights. Outside water like heaven was great. I didn't know what I had that day. Walk a little farther to another plane. You said that you did, but you didn't understand. I know you're starting home, it's not what life is about. But my thoughts were so loud I couldn't hear my mouth. My thoughts were so loud I couldn't hear my mouth. My thoughts were so loud. We'll all float on anyway. Well, I think you're making too. Web, un caso serio nella radiofonia. Son of a daughter, and it occurred to me another ocean on the planet. Given that I'm blowing with drugs to the Atlantic, how? And the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight along with every animal you were. The universe is shaped exactly like the earth. If you go straight along enough. And that's how the world began. And that's how the world will end. And that's how the world began. And that's how the world will end. Everything that came together is falling apart. I got this thing and I can see in my own yard. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Recordar é, sem dúvida, a melhor definição para o programa Sons do Tempo, de Joaquim Guimarães. Um programa onde haverá sempre lugar para uma boa conversa entre músicas que o farão regressar ao passado. Sons do Tempo, todos os sábados, entre as 9 e as 11 da manhã. Só aqui, na sua Antena Web. Fusion Trance, quintas, 2 da manhã, na Antena Best. A melhor música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no canal 2 da Antena Web. Um caso sério na radiofonia. Don't think. A sua rádio. Thank you. come back again.